714, Odessa 2000, no 06, Juan Duna. Juan Duna, Odessa 2000, no 06, Juan Duna. Controle Salvador, boa noite, voo 9606. 9606, controle. Boa noite, acione identificação. Desce para 3000 pés, 10106, boa Duna. 10606. Tem aqui o uniforme ciente passando tudo na completa LS, se chama Torre 118-95. Bom dia. 895, bom dia, senhor. Torre, o Whisky, aqui de fora. Sim? Passando o Whisky, aqui de fora. 07 azul, bom dia, identifique. Dada, pois, desço para 4.000 pés, 10-06, voa direto do ano, 4.107. Ok, ainda com a trem em cima, está interceptando o glide no momento. Gente, o teto estimado está 1.300, passa 1.500, ajuste no 0.06, vai prosseguir 10 ou 17. Assim que avistar, cancela e vai para 17, viu? Gente, reporta avistado. Tô, pode prosseguir para 17, o esquema de fora. Whisky uniforme, cancela o plano instrumento X34, prossegue visual 17, ajuste 10-06. Reporte baixado travado na final. Filmará final, baixado checado, Whisky uniforme. 5 uniforme, pouso autorizado na 17, vento Salvador, 120, meia dúzia. Uniforme, já na final, baixa a sacada. Beleza, no meu controle, foi orientada a voar Lula, confirme. Negativo, senhor. Só está desviando um pequeno cúmulo aqui, já está pronto, vem aprovando tudo. Ok, sente. Uniforme Solo 37, backtrack, reporte livre. Sono 714, roda livre, aproximação LS, como estabilizado. Como é estabilizado agora, 714? Boa noite, 43, eu controle, tem condições de voar Duna? Afirmativo. 43, ok, desça para 2.000 pés, 1.0 no meia, direto Duna, autorizado final ILS, navegação própria, reposto estabilizado. Desce 2.000 pés, de Duna, meia próprio, intercepto ILS. Confirme número 1 ou número 2? Número 2 na aproximação. É. Número 1 seria o que está agora 12 para 1 hora? Afirmo, em relação à aeronave afirmo. 11 para uma hora, era nas 5 milhas sudoeste de Duna. Tá bom. Linha 06, vetoração para sequenciamento, foi para o 040, limitado pelo curso do localizador. Gol 1, 06. 040, limitado pelo curso do localizador, 06. Estabilizado, bom, 714. 714 passou Duna, livre final ILS, torre 118, decimal 95. 2,95, valeu. Salvador, boa noite, bom, 714. 714, boa noite, repórter avistando, chamado de 1500, teto, ajuste 1016. Boa noite, eu repórter avistando, bom, 714. 4107, vetoração para sequenciamento, esquerda para 045, limite ao localizador. Esquerda para 045, limitado ao localizador, azul 4107. Vimo 4107. Pode descer para 2006? 606, autorizado 2000, redução 1709. Está iniciando a redução, quando 606. 714, pouso autorizado, 10, vento em Salvador, 120, meia dúzia. Pois seu livro, pouso, voo 714. Aérea 258, está pronto para o taxi, está com 07 a bordo, 4 horas de autonomia alternando o Goiânia. Vento 258, está no militar ou na autoridade? Autoridade. Gente, tem condições de decolar a partir da interseção ou vai até a cabeceira? Tem condições de decolar a partir da interseção. Gente, autorizado iniciar o táxi, ajuste 1016, chame a torre 1895, quando pronto. 1895, prato, boa noite. Falou. Azul 4235, sobre vetoração para o sequenciamento. Foi pro A220, limitado pelo LOC. 220, Azul 4235. Quando 606, curva à direita pro A140, chame estabilizado. Direita 140, 606. Número 43, complete final LS, torre 118-95, bom pouso. Complete 118-95, boa na 643, boa noite. Boa noite. Azul 4107, desce e mantém 2000. 2000 pés, azul 4107. Salvador, boa noite, com 1643. 3, continue agora na pista livre, o ajuste em Salvador 1015 agora. B15 aguarda a pista livre, com 1643. 714, Solos 44, direita, Solos 29. 29, direita, com 1743. 4107, direita pro 070, porta estabilizada. Era 2585, na próxima pista, 090, pronto. 72585, mantém a posição. Mantém a posição. Quero correção no 714, táxi Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2. Autorizado, 120, meia dúzia. Repouso, pista 10, igual ao 9643. Torre Salvador, boa noite, igual no 606, vai passar o marcador externo. 606, segundo, ajuste no 0, no 6. Décima tem 3000, ajuste 1016. 3000, 1096, azul 4235. 3891, sem identificação, bom, se desce 4000 pés, 10, 1069 altímetro. Azul 4235, redução 170 mais. Recebo. 4235, curva à esquerda, proa 150, reposta estabilizado, localizador. Esquerda 150, reposta azul 4235. Passando Duna, completa Helense, torre 118, decimal 95, 4107. Está no 07 a segunda, ajusta no 0 no meia. 7407. Localizador azul 4235. Livre final LS, reposto passando Duna 4235. Parei, 4235. Autorizado no 0, 120, 049. 7 livre pôs na 10, 6006. Juliette, portão 3. Alto. Dois 585 tem condições de decolagem imediata? Estou com o Embraer 190, meia milha de externa. Afirmo. Ciente, ali a partir da interseção com pátio de autoridade, prepare-se para a decolagem imediata. Alinhando, prepara para a decolagem imediata. Confirmação, presença do controle. 208 ou 205? 1208. 208. T06, solo aos 48, direita, solo 1219. Direito, solo 1219, meia da rede. Um vento, uma centena, 049, autorizado a decolagem. Isso é decolagem, 2585. 95, bom pouso. Azul 4235. 6895, bom trabalho aí, chefe. Obrigado. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 51, meia dramaíba. Boa noite, azul 4235, estabilizado na final da URO. 4235, boa, segunda, ajuste no 0 no meio. 0 no meio. 4107, ajuste no 0, 15 agora. O vento, uma centena, 0,6 dúzia, pouso autorizado na 1-0. 7, livre pouso, pistola no 0, com 1500, azul 4107. 4235, ajuste agora 615. Sente. 585, decolado 50, controle 1208. Boa noite, 2585, contato radar na decolagem autorizado. Direto posição Elefa. 2585. Direto Elefa, em curva pela direita, FAB 2585. Firmo. 1805 para a cópia Natal. 805, boa noite. Informação em curso é a Bravo. Um minuto, cópia Natal. Atenção, só escuta o balão. 107 a 52, direita, Sol 1219. 219, sentido. Salvador, é o azul 4107. 19A 4235. Alfa Juliette, proporção 01, obrigado. 1805, cópia. Liga na cópia. Autorizado, Natal 370, via Pesolo 10. É coluna 0, esquerda, saída Pucas do Par. Controle 1208, transponder 5107. Atual 370, língua autorizada, via Pesolo 10. É colada 10, sobre a esquerda, Pucas do Par. 1208 e 5107, quase. 05, correto, reparte pronto. Vai reportar, obrigado. Salvador, 2585, está cruzando 090, em ascensão para o 400, com plano de Gente, 2585. 4235, solo ao 54, táxi Alfa. Mais um, táxi à direita, solo 219. Direita 219, boa. Do 4062, boa noite, acione identificação. Desce 3000, direto Duna, vigilância e radar, ajuste 1015. 3891, Datan, desce para 2015. 2901, 3291. Autorizado, Duna, senhor. 3891, afirma autorizado, direto Duna. Quando Duna, com 2000, 3291. Salvador, uma boa, Elta 3152, informação, Bravo, autorização, Maceió. 3152, ciente, aguardo guardar na senha cópia, Maceió. Guardando. Plano 3152, cópia. Firma. 3152, autorizado Maceió, 330, via Brisco 58. Da coluna 0, com a esquerda, saída por Caracaju. Controle 1208, transponder 5113. Autorizado 330, Maceió. Via Peruísque 58, curva esquerda, ponta colagem da 10, na cidade Puca, transição Aracaju. Controle 1208, transponder 5113, transição 3152. 3152, correto, reporte pronto. Porta pronto, transição 3152. D2585, Livra 130, chama centro com Recife, frequência 128, decimal 8, boa viagem. 288, boa. 3891, direto do não autorizado, sinal ILS, chama estabilizado. Ok, já estabilizado, 3891. No 896 da Gol, aciona a identificação 10 para 4 mil pés, com 10 no 5, direto posição Duna. Ok, então 3891, ciente, completa sinal LS, torre 118-95. Boa. Azul 4062, autorizado 2000, livre LS, chama estabilizado. 2000, livre LS, portarei, 4062. Com o que vai ser 2016? 1-0.